Cypher, Amiri, Léo, Napalm, Conexão São Paulo, Goiânia. Rima. Aí. Nós é ligeiro até a pé, não tamo de motoca. Mesmo assim atropelo os falsos e chamo de boroca. Vim pesado pra causar aqui um strike na pista. E os fracos vão ter mais prejuízo que o Ike Batista. Os observo só de longe, o anti-tri fora a vista. E eu já chego atropelando e nem sou Thor Batista. Mano, antes de falar de mim, aprende a ler uma partitura. Toco até música clássica e meu rap é arte pura. Cê aperta start e jura que rima boa cê manda. Truta cê não captura e não atende a demanda. Ouvindo esse som cê para de pensar em breve. Faço sua facu intelectual entrar em greve, pois eu sei que aqui cê tá brisando, né? Da hora. Minha mãe me deu a luz e tô brilhando até agora, louco. Cê não entende, a gente mete brasa nas rimas e bem tranquilo depois vamos pra casa das primas. Yeah, som. Mesmo na saga, eu busco se acaba seda. A chama não se apaga, eu cuspo só labareda. Largado na espelunca, chapado como nunca. Não reclama, só tá tendo aquela catuabazeda. Sou barba negro, pirata que encara sina. Bala de prata, guarda matos, vampiro na carabina. Anestesiado, sofrito sem morfina. De vez tô aziado, então vomito várias rimas. Nesse flow os puxa taco. Eu tô de saco cheio de ver tanto puxa saco. De quem não vale um caco, de um casco de long neck. Sou 170 baco e rasco nos bong back. Sem vontade fraco no penhasco, eu me jogo. Agora fogo meu carrasco, depois eu mesmo me foco. Morro e depois volto, minha loucura te alucina. Cachorro, minha raiva não tem cura e nem vacina. Ha, yeah. Tô de frente pro feitiço, espero que o bruxo erre. Simples de quintal, antes que o luxo ferre. Só quero um vocal limpo pra que meu som sujo berre. Pra você entender bem como que eu puxo R. Cê luta por quem, mano, suportem a dor que eu faço que esses pelas se enforquem. Cortem fofoca, deixe que eles se importem. É war game, war, se comportem. Na garra tipo drogba, cê só pensa em drogba. Deixa as mina drogba, leva as duas troca e dá. Muita atenção, pode deixar. Não é café da manhã, mas cê serve coque. Eu já tô ligado que nem tudo dá. Dá pra parar de chorar, neném Gugu dá. Só pensa em farra e abadá pra tu. Isso aqui não é Gozolândia, nem abadá badu. Hey Fred, hey, check it, eu rimo assim, calmo demais como quem ganhou na mega. O senhor alega, tu chapo mais que o mocenhor na tega. Meu flow já cega, se tá triste o show te alegra. Que se foda o rei do camarote é o que eu sou que agrega. Bem antes de quebrar tabu, nós quebrou as regras. Na sua letra tanta merda que estourou as pregas. O que os moleque mais quis, essa track vai diz. Não é mais futurista que Black Eyed Peas. Em cada salmo vive a dica pra ser calmo livre. A vida não é um mar de rosas como Palmo Olive. Um trem desgovernado em cada linha mando classe. Não é tão fácil quanto batatinha quando nasce, os versos quente inflama. Oração na qual os crentes clama. Quem que ama, bota a mão pra cima, essa é minha Jank Dama. Então desista, se vê o Sherlock some. Sem carro eu tô na pista, meu estilo é Sherlock Holmes. Certo, aí. Sou raro igual boteco bonito. Dessa vez vim com boneco pro rito. É quando cê pensa que o filme acabou. Viu, me atacou? Isso é o eterno eco do grito. Vírus, nem só quarentesma ou quaresma racha. No corre eu sou queniano, você uma lesma racha. Caixa, prego, mandei o ego pro túmulo. É o cúmulo, um davinho gigante na mesma faixa. Léo, é bacharel, cê não dá chapéu. De acordo com a altura do nível que se abaixa, creu. Não só por média, cês faz suspense ao dizer que vão lançar terror e vira drama. Que em ação sou mó comédia. Falar de amor com o bando perto, meu plano só abriu as pernas depois que casou ele, tá dando certo. Bet right no bang, não bet boop. Eu e os irmãos de sangue, não ketchup. Mixtape, antes, depois.